você. Wesley Sniper, tu é filho de Deus, pô, don't believe the hype. Se Deus me tira dessa, eu gravo a cipher. Então larga essa pistola e ouça cypers. I like this, eu não me curvo, I like this. Cadete, bango quente pra cacete. Derrete o sonho de quem que é o sorvete. Pinturas no teto, mancha de sangue no tapete. Deuses entre nós, me dá um boom bap, eu mostro um macete. Fui no cadete, trombei o menor do bloco 7. Na laranjeira de rolê, mão li Felipe Rett. Pegar foi no meu show, só tinha 7. A corda era o recreio dos pivete. Os capitães de areia do Nordeste. Os tempos já são outros, Studio Jack, Seth Jack, Dano de Boreste, OG, Zona Oeste. Da Massa Clã 2017, bagua até morrer no palácio kitnet. Eu juro que eu não vou ligar. Se você me der adeus, pensa se você pode ficar. Eu penso se eu posso ser seu. Juro que eu não vou ligar. Querido, eu não sou seu Deus. Você pode ficar. Meus versos são problemas seus. São tempos de miséria, implorando por amor. Olhei pela janela e foi mais um que se foi. Não tenho tanto tempo pra falar tanta dor, mas tenho todo tempo pra te apresentar o amor. Cê diz como se sente, baby, eu não me sinto nada bem. E isso é um dilema. Então serve um drink pra nós. Mas olha pra Gusta, parente de Zaratrusta. Geralmente o nó não vale nada. Então quanto custa essa palhaçada? Chamante frusta, meu flow te busca. Vai pra cidade de Deus, sumiu de fusca. A forma como eu demonstro amor te assusta. Vou tirar meu prato antes que cê cuspa. Assista o crepúsculo da indústria, amor. Se tiver caô, foi Jairo que desenrolou. Eu nem tenho notícia do time que tentou. Nunca chave esquentou. Yoro incorporado tirou o coração do quem eu sou. Ele pensou. Nós somos Nirvana, cês são Enzo.